Deus está presente. Para sempre. Vamos lá então voltar ao Evangelho. Capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, o secretário do apóstolo Paulo. É a missão dos 70. Nós chegamos ao versículo 8 e vamos ver uma coisa que vocês não poderão esquecer jamais. Jesus mandou 70 discípulos irem à sua frente às cidades por onde ele passaria. Aconselhou-os a não levar alforje, nada, levem o corpo. E nada lhes faltou. Ele criou o planeta Terra, como é que não pode alimentar os seus bons trabalhadores? Ele diz também neste capítulo que o operário é digno do seu salário. É fácil de entender. Ele já explicou que quando voltar com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com o quê? Mas eu quero que vocês observem isto aqui. Que às vezes se entrega missões e as pessoas dizem assim, mas eu não pude fazer, tive muita dificuldade. Não, não é isso. Jesus diz assim, o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Há uma passagem em que Jesus está sendo severo na sua pregação. Alguém diz, mas senhor, então o que é que vai se salvar? Certamente ele viu uma dificuldade imensa, uma montanha na frente, e se esqueceu que o homem que estava sendo muito exigente, o homem divino, né, e severíssimo, já tinha avisado aos seus seguidores que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a qualquer monte de dificuldades, sai daqui, lança-te ao mar, e assim ocorreria. Quando Jesus apresenta uma dificuldade, ele nos reforça com a sua competência. Entrar na competência dele, nada se torna impossível para nós. Mas, então alguém pergunta, mas senhor, então quem é que se poderá salvar? Aí ele diz, que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Aquela passagem do perigo das riquezas. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 10, versículo 23 em diante. Deixa eu ver onde é que eu pego isso aqui. Vamos aqui. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Alguns dizem que isso é um fio grosso, que antigamente chamava camelo, aquele fio grosso. Não era um camelo, aquele bicho enorme, não. É apenas uma linha mais grossinha que a outra. Não vão nessa, não. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles, aqueles que ouviam Jesus, ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem é que pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, lhes disse, o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Jesus, Jesus, eis que nós tudo deixamos para te seguir. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim. Campos aqui é propriedades, né? E por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e propriedades, com perseguições. Com perseguições. E no mundo por vir, a vida é eterna. Porém, muitos há que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Mas a passagem que eu quero chamar a atenção para vocês é essa. Quando entrardes numa cidade, voltei ao capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Quer dizer, a cidade não quis ouvir, não. A gente sacode o pó das sandálias contra eles, mas não deixa de cumprir a missão que Jesus nos entregou. Porque ele diz que apesar de toda dificuldade e oposição, devemos dizer a eles, que não querem ouvir: não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. E completa: digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos fazer um minuto de silêncio para vocês se integrarem em Deus, e em seguida nós vamos orar. Pai nosso que estás no céu, e em toda a parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade e de bondade.